Que amor é o que eu enxergo dentro dos seus olhos? Sabor que sinto quando toco os seus lábios. E quando vejo a sua boca após um beijo gostoso. Aquele abraço que demora é carinhoso. Que aconchega como aquele flow que se encaixa. Que vem, chega, fica, não pensa fora da caixa. E a cada amanhecer é um novo encanto. Lírio puro e santo que planto por te querer tanto. Ah, vou te mostrar que eu tenho todo amor pra dar. Não posso guardar, tampouco acumular. Essa vontade intensa que eu tenho de estar. Mesmo que você durma, eu fico só pra observar. Vou demonstrar o que a alma e o corpo sente. Transparente, isso faz a diferença na gente. Inteligente demais, seduz com rapidez. Eleva o nível em pés e faz flutuar em nuvens. E te acordar, só de imaginar. Não te ver do meu lado é o meu maior tormento. Acordar assustado e já tomo um chá. Quem me dera Deus de ter você por um momento. De todas as brigas, intrigas na cama é a minha preferida. Tu me chamando de vida fez meu amor de refém. Além de uma amiga é tipo uma flor de inseticida. Porra, garota, te amei como nunca amei ninguém. Sacio meus sonhos, afogo meus medos nos seus braços. E me embriago na sua boca com tequila, Rosé Cuervo. Elevo o nível quando você desfila de salto alto. Te observo, te sinto, te quero mais perto. Na sintonia dessa batida, te olhando pelo espelho. Me prendo nos seus olhos quando puxo seus cabelos. Você morde meu pescoço e eu percebo que gosta. Tipo café e amor, quanto mais quente, mais gostoso. Disposto a noite vira dia e o dia vira tarde. E não te solto por nada, é chama que arde, encaixe perfeito. Mais que afinidade, é cumplicidade, causa efeito. Sem risco mesmo com a mistura de tequila e pisco. A chocolate, doce de leite, te admiro até fazendo omelete. Cheia dos ingredientes, dizeres, sabores picantes. O toque é tempero excitante, aqui tudo arrepia. Suspiros ofegantes, quentes, volúpia. Toque sua pele macia, salgada de gotas de suor que escorrem com calor. Amor não é onda, é mar. Fora ou em cima da cama, me anima, me acalma e emana. Porque não é somente corpo, é alma. E te acordar, só de imaginar. Não te ver do meu lado é o meu maior tormento. Acordar assustado e já tomo um chá. Quem me dera Deus de ter você por um momento. De todas as brigas, intrigas na cama é a minha preferida. Tu me chamando de vida fez meu amor de refém. E além de uma amiga é tipo uma flor de inseticida. Porra, garota, te amei como nunca amei ninguém.